Amanhã? Continuará das gatas às 18 horas, missa de sétimo dia. Bem, hoje, daqui a pouquinho, às 15 horas, ali no Real Gabinete Português de Leitura, uma belíssima casa de cultura, é a maior casa de cultura portuguesa fora de Portugal, né? Tradicionalíssima. Será o lançamento do enredo da Mangueira. Minha pátria, minha língua. Mangueira, meu grande amor. O samba vai ao laço e colhe a última flor. Estaremos lá daqui a pouco abraçando o pessoal da Mangueira, abraçando a colônia portuguesa, que por certo estará com muita felicidade abraçando este enredo. E amanhã, quinta-feira, os compositores da Mangueira saem de ônibus daqui, que luxo, vão até São Paulo, à Estação da Luz, e vão visitar o Museu da Língua Portuguesa. Olha, se esse pessoal da compositores da Mangueira não ficar em culto dessa vez, não, nunca mais vou diplomá-los, porque não, agora eles têm que ficar. Hoje, Real Gabinete Português de Leitura, amanhã, Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. É muita coisa. E por falar em São Paulo, nós estamos trazendo hoje uma cantora paulista que brilhou no Rio, brilhou em São Paulo. Uma cantora que ela tinha bem o estilo trágico das nossas grandes cantoras, o estilo trágico lá na França de Edith Piaf, estilo trágico aqui no Brasil da nossa Dalva de Oliveira, e também um pouco assim de Maísa, mas é uma cantora de uma força incrível, de um balanço incrível, que dava prova o que vale o samba. Mas quando é sambista, não adianta, pode estar no Rio, pode estar em São Paulo, pode estar lá em Manaus, no Amazonas, mas cantar samba faz um bem. E ela cantava de uma maneira incrível, merece todas as nossas homenagens, todos os nossos respeitos. Eu estou falando de Isaurinha Garcia. E daí, samba de Miguel Gustavo. Sinto o balanço. O teclado é do Walter Vanderlei. Proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse, eu perguntasse alguém por ti. Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos. Nosso amor perguntará, e daí, daí, daí, por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. Ninguém pode parar meu coração, que é teu, que é todo teu, todinho teu. Alguém por ti, proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos. Nosso amor perguntará, e daí, daí, daí, por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. Ninguém pode parar meu coração, que é teu, que é todo teu. 14 horas e 13 minutos na cidade do Rio de Janeiro. O Papo do Confete volta amanhã às 14 horas, um pouco mais, um pouco menos, porque amanhã nós estaremos ao vivo lá do auditório. E aqui no Dorena Ponte Samba, impreterivelmente, a partir de 12h30. Abraçando a todos, mostramos aí a nossa querida Isaurinha Garcia, sambista paulistana, cheia de balanço, e o solo vox, era o instrumento da moda, era um teclado que chegava, cheio de registro, o esposo de Isaurinha, o Walter Vanderlei, muito balanço nesse E Daí, de Miguel Gustavo. Daí, por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. Ninguém pode parar meu coração, que é teu. Não deixando de homenagear hoje o nosso querido Sebastião Luiz Xavier, o Índio, grande aniversariante de hoje, recebendo aqui homenagem de todos os seus amigos. Mais de 30 anos aqui no som, na sonoplastia da Rádio Nacional. Abraços, Índio, parabéns. Se alguém curtiu, proíbam muito mais. Preguem avisos, fechem portas, ponham guizos. Nosso amor perguntará: e daí, daí? Daí, por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. Ninguém pode parar meu coração, que é teu, que é todo teu, todinho teu, ai, todinho teu, que é sempre teu. Este é o Dorena Ponte Samba, vamos lá. 20 anos, raça brasileira, Senhora Liberdade, Ney Lopes, Wilson Moreira. Vamos nessa. Neto do João da Baiana, e respeito o número baixo, tenho orgulho de chamar nosso ilustre Wilson Moreira. Boa noite, gente! Obrigado! Abre as asas sobre mim, ó, Senhora Liberdade. Eu fui condenado sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Amar foi meu delito, mas um sonho tão bonito. Hoje eu fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje eu fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não vou passar por inocente, mas sofri terrivelmente. Nunca verdade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Nunca verdade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas. Rio abraçada é sobre mim mesmo, sobre todos nós, para ver se a gente consegue aqui um pouco de paz nessa cidade do Rio de Janeiro. Fala sério, o negócio tá pegando fogo. Então, Dorina Ponto Samba, que você tá ouvindo aqui na sua Rádio Nacional. E aqui tem samba de segunda a sexta, de meio-dia e meia até as 14h30. E como prometido, tem promoção também. As promoções vão ser sorteadas agora. Os convites para ir para Lapa, lá pro Circo Voador, os convites para ir para Renascer de Jacarepaguá e o CD de Zeca Pagodinho. Daqui a pouquinho, fique ligado. Saudade do meu cavalcante, meus primeiros passos na vida. Foi pela minha trajetória, saudade do meu Tuiuti. Minha presença é notória no Andaraí. Vou contar para vocês minha vivência no morro. Já morei na favela, morei no Salgueiro e lá no Preto Sul. Lá no Morro do Pinto, te confesso, não minto, também fui feliz. Me mudei pra Mangueira, fui pra Cachoeira, depois fui morar na Matriz. Agora eu falo da minha infância querida, saudade do meu cavalcante, meus primeiros passos na vida. Foi bela minha trajetória, saudade do meu Curiti, minha presença notória no Andaraí. Relembrando a planície, já morei na Portela. Conheci Doralice, Miete, Eunice, Nozinho e Norela. Minha nova Iguaçu de Lolote Vila. E pulei pelas áreas das ruas brejeiras de Cabo Sul. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Se sentirem saudades, me procurem lá no Jacaré. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Se sentirem saudades, me procurem lá no Jacaré. Vou contar pra vocês minha vivência no morro. Já morei na favela, morei no Salgueiro e lá no Preto Fogo. Lá no Morro do Pinto, confesso, não minto, também fui feliz. Me mudei pra Mangueira, fui pra Cachoeira, depois fui morar na Matriz. Agora eu falo da minha infância querida, saudade do meu cavalcante, meus primeiros passos na vida. Foi dela minha trajetória, saudade do meu Tuiuti, minha presença é notória no Andaraí. Relembrando a planície, já morei na Portela. Conheci Doralice, Miete, Eunice, Nozinho e Norela. Minha nova Iguaçu de Lolote Vila. Circulei pelas áreas das ruas brejeiras de Cabo Sul. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Se sentirem saudades, me procurem lá no Jacaré. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Se sentirem saudades, me procurem lá no Jacaré. E aos velhos amigos, um abraço de fé. Vamos lá então para as camisetas da Renascer de Jacarepaguá, que na próxima segunda-feira o Marcinho vai trazer aqui, então você pode vir pegar depois de terça-feira, tá certo? Aí vai estar aqui no programa a camiseta da Renascer de Jacarepaguá, você que vai ganhar. Vamos lá, vou dizer o nome agora. Uruti do Cabo Sul, 240330. Se é a camiseta da Renascer de Jacarepaguá, você pode vir pegar aqui para Samauá, 71º andar, a partir de terça-feira que vem. Gustavo de Moraes, da Ilha do Governador, foi o segundo ganhador da camiseta aí da Renascer de Jacarepaguá. É só você vir pegar aqui, tá bem, Paulo? Chão de poesia, a vedete principal no subúrbio. É, quero pedir a todos que venham aqui pegar as camisetas da Renascer de Jacarepaguá a partir de terça-feira, virem no horário do programa, tá? De meio-dia e meia, 14h30. Um trem de luz. O CD duplo da Lapa, quem ganhou foi Sidney Salles, de Irajá, telefone 247198. Com palco apagado, você continua estrela, brilhando no céu, brilhando no imenso cenário. Então, Sidney Salles, irá já ganhou o CD de Zeca Pagodinho, você pode vir pegar aqui a partir de terça-feira também, tá certo? Os convites da Lapa, quem ganhou foi Wilson Miguel dos Santos, Ricardo Albuquerque, telefone 245243. E José Alexandre Maciel do Andaraí, 227802. Lembrando, o pessoal da Lapa tem que vir aqui buscar também a partir de terça-feira. E a Lapa é no dia 22, né? Não, a Lapa é dia 21, Renascer de Jacarepaguá dia 22. Lapa é Samba em Quatro Tempos, começa às 21 horas. E você vê lá quatro grupos novos lá se apresentando, tá bem? E o CD, quem ganhou foi o Sidney Salles. Então tá acertado. A Rose lá de Bairro de Fátima sempre pede essa música, Te Vejo Passar, Te Vejo Passar, tá aí. Todo dia bem cedo te vejo passar, no meu peito a certeza da felicidade, sem saber bem ao certo o seu endereço, sem saber nem um terço da sua verdade, numa ânsia tão louca pra me revelar, te confesso em meu peito faltava coragem. Amanheceu, o sol raiou, me preocupei, você não passou, mas eu pensei. O Jerônimo lá do Arrastão de Cascadura tá lembrando hoje, gente, reunião urgente da Aula dos Compositores a partir das 20 horas hoje no Arrastão de Cascadura. Jerônimo pede para vocês irem para lá. O sol raiou. O Roberto tá mandando um abração pro Maurão lá do Largo do Barradas em Niterói pelo seu aniversário hoje, e o grupo Só Amizade. A te esperar. Murilo Garcia de Anchieta, quero ouvir Zeca Pagodinho. Orlando do Engenho Novo avisa que o enredo de 2007 da Unidos do Cabo Sul é o mesmo de quando ela foi campeã em 1961 na Praça 11. Mas não disse qual foi o enredo que ela foi campeã. Sem saber nenhum da sua verdade. Rio através dos tempos. Marília de Bento Ribeiro, Dorina, nós somos 8 garotas aqui do bairro de Bento Ribeiro. Você viria aqui para inaugurar um fã-clube em sua homenagem? Bento Ribeiro, eu gosto muito de Bento Ribeiro. Eu achei chiquérrimo. Eu gosto muito de Bento Ribeiro. É um bairro tão gostoso. Eu ia muito para Bento Ribeiro. Quando eu era garota, estudava no ginásio, eu ia para Bento Ribeiro. Lá, inclusive, de uma escola de samba, Unidos de Bento Ribeiro, mais conhecida como Pega Dormindo. Os ensaios começavam 1h da manhã. Pô, é Pega Dormindo mesmo, né? Fala sério. Agradecendo a Deus, a Nossa Senhora do Carmo, agradecendo a vocês, grandes ouvintes aqui do Dorina.Samba, da sua Rádio Nacional. A gente vai ficando por aqui. Na certeza de voltar amanhã, 12h30, tá certo? Obrigada, Rubem Confetti. Saúde perfeita, Dorina. Encontro marcado amanhã às 12h30 aqui, o Dorina.Samba, fazendo a festa para todos vocês. Até amanhã. Uma coisa boa. Até amanhã. Nosso ouvinte que fica aqui do lado. Até amanhã, se deixa, se não morrer, eu volto pra te ver, mulher. Olha, Luiz Ferreira, brigadão. Foi ótimo, Geisa Herrera e Claudinha. Obrigado, a gente volta amanhã com certeza. Lembrando o seguinte, nosso querido Humberto Araújo vai estar se apresentando hoje na Sala Sidney Miller. A R$5, R$2 meia. É tudo de muito bom. Sala Sidney Miller, que está com uma pauta muito legal. Abração da Ana, a Ana de Holanda, lá na Sala Fonarte. Então, vai lá assistir Humberto Ribeiro às 18h30, baratinho, tu vai com um super show. Humberto vai estar sendo acompanhado do Rui Quaresma, Zé Luiz Maia no Baixo Acústico, tá certo? Beijo grande no coração de vocês. A gente volta amanhã, 12h30, com um show ao vivo, Eduardo Costa. E fique com a gente, porque aqui na Rádio Nacional só tem o que tem de melhor na música brasileira. E vem aí Glaucia Araújo com o MPB Show. O fim dessa caminhada, encontra em Deus perdão. Ou mudou sua espada, sua cama encarnada. pela boa estrada, no fim dessa caminhada, encontra em Deus perdão. Torina, ponto samba, o ponto de gente bamba. Apresentação, Torina. Ei, ei, fique aqui, ou melhor, vem pra cá. Rádio Nacional. Rádio Nacional, um show de rádio. Brasil Cidadão. O látex das seringueiras de Rondônia, abrigando do frio crianças da Alemanha. É que os chamados produtos da floresta estão conquistando a Europa, vendendo, além de qualidade, um compromisso social. O látex usado para fazer um macacão para estações de esqui é extraído de 17 reservas extrativistas de Machadinho do Oeste. 50 famílias transformam o líquido extraído da seringueira em uma espécie de manta emborrachada. Um trabalho que preserva a floresta e ajuda a gerar emprego e renda. As comunidades da floresta aprendem a preservar a seringueira e, como tem uma nova fonte de renda, não precisam explorar a madeira e nem a venda de animais. Brasil Cidadão. Segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite, e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater a sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa, aqui, pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. MPB Show Nacional. Informação e boa música com Cláudio Araújo. 2h31 no Rio, uma ótima tarde para você que está ligado aqui na Nacional AM 1130 com o MPB Show, melhor da música popular brasileira, começando com o Djavan, a música dele, Lilás. 2h32, boa tarde. Estrelas perdidas no mar, pra chover de emoção, trovejar. Raio se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás, prata na luz do amor, céu azul. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra gente pra ver.